dado conta de nos deixar 421 livros publicados, uma obra extraordinária de amor, de caridade. Durante as horas de folga, trabalhou 35 anos sem parar. Então, a disciplina é muito importante, diz André Luiz, mas é importante conosco, não para exigir do semelhante. E o Samuel me disse certa vez: Nazareno, você sabe quais são as disciplinas mais importantes e que às vezes vocês estão esquecendo? Eu disse: não, quais? A disciplina do pensar. Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cairdes em tentação. A disciplina do falar, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, não é somente aquilo que for útil para a edificação. E a disciplina do agir, fazei aos outros o que gostaríeis que eles vos fizessem. Essas são as disciplinas mais importantes. A disciplina conosco, sim, essa tem que ser severa e tudo, mas também com auto perdão, com autoconhecimento, aceitar a nossa sombra, que nos fala Jung, as nossas imperfeições, amá-las, perdoar-nos, é fundamental. Porque está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus ou a lei de Deus? Na consciência. Então vai ser a nossa consciência em paz que nos absolve ou a nossa consciência de culpa que nos vai fazer sofrer. Porque Deus não pune, Deus não castiga. Divaldo Pereira Franco, no seminário, estudando a depressão, exclama: como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode o mais supremo amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama. Ele apenas nos apresenta as suas leis de infinita bondade. E nós vamos sendo adequados, ajustados, colhendo aquilo que um dia nós tivemos a liberdade de semear. Que se nós semearmos flores, colheremos um grande jardim. Se semearmos espinhos, teremos um espinheiro em nossas vidas. Então, o convite do Cristo é para a renovação e não para a condenação. Então, é muito importante ter essa consciência de se perdoar, de se amar. Perceber, então, que trouxemos da Idade Média a crença no pecado original, a cultura da culpa, do pecado. E o apóstolo Paulo, na revista super interessante de dezembro de 2003, ofereceu-nos uma matéria de capa com a pergunta: Paulo traiu Jesus? Porque muitos exegetas, muitos estudiosos defendem que Paulo foi além dos ensinamentos do Cristo, porque ele saiu a pregar e levou um Cristo tão diferente, tão amoroso, defendendo que aqueles que reconhecessem Jesus como Messias estavam salvos. É a doutrina da graça, que é defendida também por João em uma das suas epístolas. Vamos ver, então, o próprio Paulo retornando como Martinho Lutero, dizem alguns autores, e promovendo a grande reforma protestante, questionando as atitudes da igreja medieval e mostrando que Deus nos ama incondicionalmente, que Ele nos perdoa sempre. Será que a doutrina da graça é tão equivocada assim? Nós entendemos que ele exagerou, que ele foi além. Mas toda vez que eu vou analisar algo, eu costumo utilizar a regra para a gente saber se uma coisa é boa ou se uma coisa é má, que nos oferece o próprio Evangelho. Aliás, a melhor resposta para quando alguém for criticar a nossa religião. Às vezes a pessoa chega e diz: Nazareno, você é espírita? Eu sou.